cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Sou do tempo que lembro passar esse tempo esfolado no quintal, de girar o peão e destruir o jornal. Sentado no chão, a palma e meio da televisão, todos a sofrer, sentidos na obrigação de verem o que eu estava a ver. Ligava o rádio e o leitor de cassete. Ver em VHS na mão que quete, suplicando, vagando, beicinho por amor. Na idade dos inquietos esfolam joelho no alcatrão. Ter pokebola no bolso, a bitola. Quer falar e quer saudar esse tempo. Arrancava etiquetas das calças, fingia ser herói. Nas noites mais calmas empurrava os lençóis. Atento ao armário, na chegada dos papões, vestia o escudo e espada para desviar os vilões. Ligava o rádio e o leitor. Ver a VHS na mão KitKat, suplicando, vagando, beicinho por amor. Na idade dos inquietos esfola o joelho. Bola no bolso, a bitola. Quer falar e quer saudar esse tempo. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fácil, um Caso Tocam no FM da Boa Nova. No caso vertente, temos aqui os à toa. Pois bem, teram aqui uma recepção muito interessante aqui na Boa Nova. Recordo-me que os alunos da escola secundária, portanto, por via do programa A Escola e o Meio, fizeram referência a isso no seu programa, precisamente quando estávamos ainda a falar do primeiro single, do Falar a Dois, dos à toa, que pré-anunciava um disco que assim então estaria pronto para venda já no mês de novembro. Agora, a essa distância, e curiosamente a distância também foi o segundo tema a ser conhecido deste Idade dos Inquietos, portanto o disco de estreia dos à toa, podemos falar sobre este pré-anúncio que foi feito na altura para o disco e, claro, também saber juntamente deles o que está a ser este disco de estreia. E temos, como os habituamos sempre, um dos mentores da banda, no caso, o João Direitinho. Antes de mais, João, bem-vindo aqui à Boa Nova. Obrigado. É um dos membros da banda. Já agora, começamos por aqui, para apresentar os seus colegas. Ok, então pronto. Como já disse, eu sou o João Direitinho, sou guitarrista e um dos vocalistas. Depois há o Guilherme, que é o trompista, e guitarrista, e o que é o vocalista, é o homem que já disse muito. Depois temos o Rodrigo, que é o baterista e também... no par focal, os atores, e temos o Mário, que é o baixista. Se te falho ao falar, não dá para conversar sobre nós dois. Se é assim, falamos depois. Se te falo, não dá nada. Logo de madrugada, sono profundo. Falo em ti de costas para o mundo. Se não dá para falar agora, marca um sítio, marca uma hora. Tu não perdes pela demora de quereres falar e eu ir embora. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá como hora. Se te calo com palavras, frases tão complicadas, conto até três. Se é para falar, falamos de vez. Pensares que não vai dar e finges que queres ficar. Se é assim, falamos depois. Se não dá para falar agora, marca um sítio, marca uma hora. Tu não perdes pela demora de quereres falar e eu ir embora. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar agora, marca um sítio, marca uma hora. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar agora, marca um sítio, marca uma hora. Pré-anunciando este disco com uma antecedência, apareceu Falar a Dois e depois então o Distância. Mas isso fez com que vocês tivessem um verão carregado de concertos. Não vos surpreendeu o facto de não terem ainda um disco e já serem convidados? Antes estiveram aqui bem perto de nós, estiveram na recepção do Caloiro do Isca em Coimbra. Não vos surpreendeu? Surpreendeu bastante porque lá está, ainda não tínhamos lançado o disco. E os atuais eram um projeto muito recente. Aí foi com grande felicidade que recebemos todos os convites dos concertos, porque fez-nos sentir bem aceitos pelo público. É claro que é sempre uma surpresa, como não se tem um disco na rua, e os concertos começaram até com o Falar a Dois, com o lançamento de Falar a Dois, uhum. E depois com o lançamento da Distância, pá, começaram a surgir mais e cada vez mais, e felizmente até agora estamos a conseguir ter uma agenda muito boa para o primeiro ano de banda, muito boa mesmo. Principalmente com o Falar a Dois, já são uns meses, e que teve uma recepção imediata, muito interessante, junto do público mais jovem, isso eventualmente que levou que vocês a participar no meio sudoeste, também de fazer a primeira parte do jogo da Jesse J, no meio arena, estive na semana académica do Algarve, enfim, a Queima das Fitas da Évora, enfim, tudo muito associado à juventude. Acham que este disco, Idade dos Inquietos, tem nesse público, portanto, nos universitários e nos pré-universitários, o vosso principal, entre aspas, target? Eu acho que, pronto, como todas as bandas, os atores não fogem a esse ritual, que é ter um target de idade. Acho que os atores têm sorte de estar a apanhar uma fase ótima da música portuguesa, que é uma fase em que o público português aprecia muito a música cantada em português. Isso torna o nosso target de idades um bocado maior, mais tenso. É de facto não haver vergonha em gostar-se da música portuguesa, aliás, até não no mau sentido, mas estar a ser uma moda a música portuguesa. Bem, sem dúvida alguma, eu acho que o nosso disco chega tanto ao pessoal mais novo, dos 12 anos, ou até abaixo disso, até à faixa universitária, e mais que isso, nós temos músicas mesmo com letras pais viradas para o público universitário, temos uma música que é o nerd da faculdade, temos N músicas assim, temos a Idade dos Inquietos, que é para o pessoal da nossa geração também, que é uma música que tem o nome do disco, aliás, que é a música que deu o nome ao disco, a Idade dos Inquietos, fala nos nossos tempos de infância, que não são assim tão longínquos quanto isso, mas pronto, que algumas coisas que já foram, que trazem alguma nostalgia. Mas acho que sim, acho que o nosso target é vasto, acho que conseguimos ter a sorte de alcançar isso, um target assim alargado. É difícil entender, tens que dar a cara. Será mais forte o que nos une ou que nos pare. A sorte é nula, saudade rara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso a distância. Olhar para trás e ver que o tempo passou, entre o passado e o presente, que é que tudo mudou. No fundo eu acreditava nos planos traçados, num futuro com duas casas e dois filhos criados. Só que não, não se realizou. Tu não és o que eras antes e o sonho voou. Dizeres que tudo mudou, isto há algo diferente. Nada mudou à nossa volta, só mudámos a gente. É difícil entender, tens que dar cara. Será mais forte que nos une ou que nos para. A sorte é nula, a saudade rara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso a distância. Não, eu assim não aguento. Serão dezenas de metros mais fortes que um sentimento. Foi um leque de emoções arruinadas por conjuntos de IPs e autoestradas. Ficámos amigos, sem contacto direto. A amizade pós-namoro é um adeus mais discreto. Mas não desisto e parto para a disputa, porque a vitória sorria aos filhos da luta. Acreditei, confiei, fiz tudo certo, mas no fundo sei que errei. Hoje em dia ainda penso voltar a estar contigo. Se o futuro não nos traísse, como é que teria sido? É difícil entender, tens que dar cara. Será mais forte o que nos une ou que nos pare. A sorte é nula, a saudade rara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso a distância. É difícil entender, tens que dar a cara. Será mais forte que nos une ou que nos separa. A sorte é nula, saudade rara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso, e neste caso. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso, e neste caso. E neste caso a distância. É difícil entender, tens que dar a cara. Será mais forte que nos une ou que nos separa. A sorte é nula, saudade rara. E neste caso a distância pagou-se cara. E pois bem, as pessoas estão atentas a... Os à toa, e vocês na altura tiveram cuidado de dizerem que o à toa, efetivamente, é para ir buscar o termo, portanto, a ideia é que nem tudo foi pensado, portanto, aconteceu mesmo um bocado atropelado pelos acontecimentos, não é? Mas a verdade é que vocês depois vêm a estruturar muito bem as coisas, portanto, vêm a aproveitar bem as redes sociais, aproveitar também a componente de imagem, podemos dizer-lhe já, no momento em que gravamos, o Distância tem mais de 600 mil visualizações no canal Vivo, portanto, e o primeiro, Falar a Dois, tem mais de 300 mil e está presente na banda sonora de uma novela da SIC, Coração de Ouro. Já tem mais de 800 mil, portanto, aliás. Portanto, veja, vem exatamente, as coisas ultrapassam-se muito rápido. É isso que nos leva a perguntar, não sendo estruturada, quando é que vocês perceberam que, enfim, que as coisas começavam a ter um caminho mais sério? Eu acho que às vezes cai mal o termo à toa, porque à toa para nós não é fazer assim as coisas à balda e tudo mal feito em cima do joelho. À toa é um conceito de várias coisas descontraídamente, genuinamente, de uma forma orgânica. Tipo, sempre genuínos e fiéis às nossas raízes, e nós somos muito descontraídos. Não, pá, às vezes é um bocado mal, não é? Mas não somos descontraídos no mau sentido. Pá, deixamos as coisas acontecer com calma e tudo. Eu acho que este crescimento, tanto do Distância como do Falar a Dois, que é um crescimento em ciclo. Primeiro, temos o Falar a Dois, que alcança um sucesso, e depois, na minha opinião, temos o Distância, que vem depois e ultrapassa esse sucesso do Falar a Dois. De certa forma, à sua maneira, exato, sendo das duas músicas bem aceitas e estão a ter, graças a Deus, o seu lugar ambas na música portuguesa. Mas eu acho que esse sucesso é justificado porque, pá, há imenso trabalho. Temos uma grande editora por trás com imensas pessoas que trabalham horas e horas por nós e connosco, e claro, com outras artistas da editora. Nós próprios também, com a nossa entrada tão repentina no mercado, tivemos que alterar algumas coisas e alguns métodos de trabalho, e hoje em dia também trabalhamos, pá, quase todos os dias não trabalhamos todos os dias musicalmente, mas também trabalhamos todos os dias nas redes sociais e isso tudo, e somos super ativos nas redes sociais, e graças a Deus temos conseguido dar imensa atenção aos nossos fãs e ao nosso público. Portanto, eu acho que este sucesso, sendo ele grande ou pequeno, depende da perspectiva, é completamente justificável, porque há muita gente a trabalhar por isto, há muita gente a investir tempo e disponibilidade no projeto à toa. Portanto, acho que faz todo sentido as coisas estarem a acontecer assim. Vamos falar aqui da produção do disco, da componente para já da gravação, que vem a participar com o nome de João Bessa, já que eu às vezes referido, que trabalhou e trabalha com grandes nomes, nomeadamente no Boom Studios com o Pedro Brunhosa, com os Azeitonas, enfim, o próprio Miguel Araújo, enfim, vieram gravar vocês no Groove de Estúdios, tanto na cidade do Porto. O ir para estúdio, o que é que, enfim, foi também um marco, portanto, vocês de facto estarem em estúdio com um grande técnico, foi também um marco perceberem que, enfim, que as coisas estavam a ganhar uma dimensão diferente do que praticamente ser só quatro amigos a juntarem-se para fazer música. Exato, eu acho que lá está, é um bocado aquilo, vale encontrar o que eu estava a dizer. Tivemos a sorte de apanhar profissionais excelentes, entre eles o João Bessa e também o Serafim Borges, que é o dono do Groove Woods. Pá, tivemos essa sorte, a Universal, a nossa editora, felizmente, sempre fez os possíveis para nos dar as melhores condições e para nos meter a trabalhar nos melhores sítios e com os melhores. Ah, e o nosso trabalho com o João Bessa, eu acho que deu para ganharmos uma experiência muito positiva e para crescermos muito e para aprendermos muitas coisas. Depois acho que João Bessa, lá está, é um produtor que tem muito a ver connosco também, porque, pronto, como disseste, ele está ligado aos Azeitonas, ao Miguel Araújo e ao Pedro Brunhosa, claro, mas falamos das Azeitonas e no Miguel Araújo com destaque porque são as nossas referências musicais, são precisamente, eu acho que são assim os dois grandes nomes que mais influenciam os atores, que é mesmo Azeitonas e Miguel Araújo e António Zambujo também, mas pronto, isso já é outra classe. Mas pá, acho que sem dúvida alguma o trabalho com o Bessa foi ótimo, e estar em estúdio com ele foi muito, muito positivo, pá. Trouxe-nos muitas coisas boas e trouxe-nos um disco do qual nós temos um orgulho enorme e esperemos que o público venha a gostar também, porque é um trabalho não só de quatro pessoas, é um trabalho de muitas pessoas. E acho que toda a gente deu muito fim por este disco. Quero acordar para não ter de esperar, para poder contar aventuras e histórias, colecionar memórias. À noite quero sair, de dia quero dormir, quero crescer e partir. Eu quero um carro que voa, casa em Lisboa. No fundo eu quero, eu quero viver à toa. No fundo eu quero, quero acordar ao tom da voz que me entoa. Quero ter dois perto da Baixa em Lisboa. E vou correr ao fama até chamar Dracoa. No fundo eu quero, eu quero viver à toa. No fundo eu quero, quero uma vida melhor, ser senhor e doutor e encontrar um amor que passe a vida comigo. Acordar com um sorriso, ter tudo o que preciso, fingir que tenho juízo, tornar-me decisivo. Eu quero um carro que voa, casa em Lisboa. No fundo eu quero, quero acordar ao tom da voz que me entoa. Quero ter dois perto da Baixa em Lisboa. E vou correr ao fama até chamar Dracoa. No fundo eu quero, eu quero viver à toa. No fundo eu quero, eu quero viver à toa. No fundo eu quero, eu quero viver à toa. Isto é um ciclo, e digo isto porque o facto de termos aqui este programa há quase uma década, e remontando aos primórdios do Caso Fazem Caso Talk aqui na Boa Nova, falávamos na altura, é quando do Rádio Alegria, que precisamente com os Azeitonas. E eles diziam aqui na Boa Nova, a propósito disso, do apoio que tinham tido normalmente na altura com a Maria Records, portanto com o Rui Veloso. E isto leva-me a pensar, a propósito daquilo que disse, que isto de facto é um ciclo. E muitas vezes também a bonança das coisas correrem bem parte também do altruísmo de outras bandas ou de outros músicos para com que eles estão a iniciar-se. Sentiu isso da parte, realmente, dos nomes que falou aqui há pouco, do António Zambujo, do Miguel Araújo, que há para convosco uma abertura de portas? Assim, nós, eu acho que falo por todos, os artistas, cada um tem muito a sua vida e a sua carreira e pá, não é fácil. E vocês que são da rádio também, além de perceber isso, não é assim tão fácil ficar eles quanto isso. Mas felizmente, eu acho que posso dizer, não sei se respondo totalmente à pergunta, mas nós fomos muito, muito bem recebidos neste mundo, no mundo da música profissional, pelos grandes nomes. Aliás, acho que hoje em dia podemos até referir N nomes de artistas conceituados portugueses, pá, com os quais nós estamos super bem, que nos apoiaram imenso e que nem digo ajudar, porque há muitos que também não têm os meios para nos ajudar, ou que às vezes não há também a disponibilidade, e assim, ao cabo o artista também é muito, como é que eu ia te explicar, muito independente, porque eu pessoalmente e nós atores gostamos muito de criar as nossas coisas e ter lá o nosso cunho. Eu acho que o apoio que eu posso referir dos nomes de artistas portugueses é mesmo um apoio de força e de moral e de acompanhamento. Temos anos nomes, por exemplo, o João Só, é um grande amigo meu neste momento, conheci já com os atores, já me encontrei antes vezes com ele para fazermos umas brincadeiras e para partilharmos a nossa música. Temos o Diogo Pissarra, que também nos cruzamos imensas vezes com ele na estrada, que é uma pessoa fenomenal, um artista fora de série, espetacular. Os próprios Dama, com quem também já nos cruzámos, super espetaculares connosco, para dar conselhos, a falarem connosco. Assim, na boa, o António Zambus, também já estivemos com ele uma vez, aliás, logo no início, quando estávamos a assinar com o Universal e quando estávamos a aparecer, o António foi ver um pequeno showcase nosso na Universal. Ele esteve lá, falou connosco, mesmo em casa, aos 5 estrelas, uma pessoa espetacular. Portanto, eu acho que aí podemos dizer que fomos super bem aceitos no mundo da música, e que temos imenso apoio, imensa gente connosco. Também somos artistas portugueses, eu acho que passamos muito isso. Eu acho que se nós algum dia tivermos a oportunidade de ser essa espécie de mentor, vamos ser com o pessoal mais novo que nós, e vamos estar lá para os ajudar e para lhes dar uma força. Se não conseguimos ajudar enquanto artistas, de certeza que os vamos ajudar enquanto autoestima e apoio moral. Enquanto pessoas. E estar lá para os acompanhar e ver com todo o gosto. Olha à tua volta, tu não estás sozinho. Segue em frente, segue o teu caminho. Por mais que tropeces no destino, segue o teu caminho. Olha à tua volta, tu não estás sozinho. Segue em frente, segue o teu caminho. Por mais que tropeces no destino, segue o teu caminho. Eu segue em frente, segue o teu caminho. Agasalha a tua vida para o fim do destino. Trilho longo, do qual eu não desisto. Pense em caminho para o sonho, logo existe. A vida é feita de sonhos, momentos e descobertas. Não penses que a vida é feita só de portas abertas, paredes erguidas sobre janelas à escuta. A vida não espera que desistas sem dares um pouco de luta. Não, vale a pena tentar. Se acreditas és mais forte, já mereces ganhar. Não te prendas ao passado, segue em frente sozinho. Nada quebra o que sentes, todos têm um caminho. Olha à tua volta, tu não estás sozinho. Segue em frente, segue o teu caminho. Por mais que tropeces no destino, segue o teu caminho. Olha à tua volta, tu não estás sozinho. Segue em frente, segue o teu caminho. Por mais que tropeces no destino, segue o teu caminho. Não desistas da vida quando o rumo é mudança. Existe sempre uma saída quando a força é a esperança. Nos engates de dança, onde estás à fiança. Quem tudo quer, tudo tem, que é sempre luta, tudo alcança. E tu és mais um peão no mundo onde quem mergulha tem uma queda no chão. Não caias em tentação, o caminho está traçado. Basta teres atenção e vais chegar a algum lado. Tu perdes a liberdade se na imagem do sol apenas vês a tempestade. Tenta tudo o que sentes, ganha a tua vontade. Faz do sonho uma ideia e da ideia a realidade. Ei. Olha à tua volta, tu não estás sozinho. Não, não. Segue em frente, segue o teu caminho. Por mais que tropeces no destino, segue o teu caminho. Olha à tua volta, tu não estás sozinho. Segue em frente, segue o teu caminho. Por mais que tropeces no destino, segue em frente, segue o teu caminho. Yeah. Se tu quiseres, eu não vou mais tentar. Eu não vou mais tentar. Basta. Fazer aqui os desafios para quem estreia aqui na Boa Nova, e como é o caso do João Direitinho, estreia-se aqui na Boa Nova com 3 desafios. Vamos a eles. Imagine que vêm fazer aqui um concerto ao Ribeiro Hospital. Olha, porque não? Já que estiveram no ISCAC, vem aqui à Estegó, portanto, a outra escola do IPC, vem aqui a Oliveira do Hospital fazer a Semana de Carloiro, agora mais próximo, vem aí precisamente a Queima das Fitas, daqui a mais uns meses. Pois bem, imagino que vem aqui fazer o concerto da Oliveira do Hospital e que vos permita trazer convosco duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que os à toa iriam convidar? Lá está, seria talvez Azeitonas e assim, talvez agora de São Miguel Araújo com um bocado mal, porque já vem agregado aos Azeitonas, não é? Exato. Eu acho que seria Azeitonas, são artistas pelos quais nós temos um respeito enorme e infelizmente ainda não tivemos o prazer de conhecer, nos cruzámos com eles, mas pá, gostávamos muito. Pá, e talvez, eu acho que, não falo nos outros nomes, porque já os conheci, já estivemos com eles N vezes, portanto. Mas acho que convidava David Fonseca, que é um artista super criativo, pá, que também eu admiro imenso. Pá, e convidava nem que fosse para ele dar umas palavrinhas e uns conselhos. Pá, é um monstro da música portuguesa e pá, gostava, por acaso, acho que seriam esses dois. São assim coisas um bocado diferentes, mas acho que seriam esses dois. Sim. Muito bem. Os Azeitonas, curiosamente, já estiveram aqui, precisamente numa latada, aqui em Oliveira Hospital. Já David Fonseca seria também uma estreia, já foi várias vezes nosso convidado aqui no Caso Fazem Caso Talk e agora tem um excelente álbum, O Futuro Eu. Dir-me-ão, se não é uma situação tão caricata, é o fim a mim estar assim, mal do rim, enfim, quase mata. Meu amor é a dor deste choro de amor, qual suor desidrata. É um jeito no peito desfeito que contrafeito aceito. Gata, aliás, dir-me achas capaz de ir atrás, ver que estás sendo assaz insensata. Situação caricata como um nó de gravata que não ata nem desata. Não me dão razão, mas eles não saberão vê-lo. Criticam, instigam e picam e ficam com dor de cotovelo. Zão, zão, zão, quero ver-te. Zão, zão, zão, quero ter-te. Zão, zão, zão, quero dar-te. Zão, zão, zão, obter-te. Só tu, só tu, deixa correr. O que importa se és alguém que deu tudo só para perder? E amanhã vais ser tu a dizer que o tempo é tão pouco. Agora o segundo desafio é este. Vem alguém da cena internacional e mal passa ali a fronteira em Vila Formoso, tem logo mensagem de dizer que era no meu concerto a participação dos À Toa. Pois bem, de onde gostariam que viesse esse convite? De onde gostaríamos que viesse esse convite? Epá, internacionais. Agora é que sim. Eu, sinceramente, há uma banda que, desde o início, uma banda internacional que, desde o início, nós falamos muito e apreciamos imenso a música deles. Pá, muitas vezes, em brincadeira, até cantamos algumas coisas deles, porque pá, gostamos. É mesmo gostar daquele produto final, mas pá, acho que era os Magic, que tem aquele single, aquele hit, o Rude. Aquele... Vai lá. Say yeah. cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Acho que era isso. Acho que seria mesmo um médico para abrir um concerto assim. Agora o terceiro desafio. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que pedem aos à toa para fazerem uma versão de um tema desse autor. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema é que o fariam? Agora vou ser um bocado. Agora vou ser um bocado evidente, não é? Um bocado de falta de criatividade, mas pronto, tenho que ser sincero, portanto fosse um bocado óbvio. Para ser os Azeitonas, e acho que era o Quem És Tu, Miúda, sem dúvida alguma. Aliás, é um dos covers do nosso concerto, o Quem És Tu, Miúda, dos Azeitonas. Ah, muito bem, não sabia, pronto, está escolhido. Portanto, aqui é a banda do Norte a ser homenageada por lá. Quando passas à minha rua, como um anjo que flutua, os teus pés nunca pisam o chão. E a cada passo teu, sem saber eu troco o meu, como se pisasses o meu coração. E até as flores do jardim mudam de cor ao ver-te assim. Eu já não posso mais conter esta ansiedade de te ver. Quem és tu? Quem és tu? Nesse sobressalto, nesse salto alto, quem és tu, miúda, que me atormentas em câmara lenta? Quem és tu, miúda, miúda, quem é? Há certos momentos em que eu acho que não passas de um golpe baixo, a fantasia de um pobre coração. Acabo eu de sentinela, por mais espreita na janela, nem sequer sei se existes ou não. E até os Hey, hey, hey. ajuda quem é miúda. Miúda quem é. Passou a fase dos desafios. Agora aqui outra coisa que queremos saber. A criação das músicas. Portanto, sabemos que temos aqui uma banda formada, já falámos há pouco, Guilherme Alface, João Direitinho, Rodrigo Liaça e Mário Monjinho. Pois bem, como é que é, a quem se deve depois da criação das músicas e como é que funciona entre vós? A música, a criação das músicas acaba por tocar a todos. O produto final, quando chegamos a um produto final, dizemos, pronto, isto é a música que vai ficar... Porque a música já passou nas mãos de todas, de todos nós, dos elementos todos. A questão criativa, ao início, quem dá o início, a maior parte das vezes, sou o Guilherme. Mas lá está, para a música chegar ao produto final, passa sempre pelas mãos de todos, dos elementos todos, sempre. Não há nenhuma música, acho eu, sem ser este já vindo antes do projeto à toa, não tenha levado um toque de cada elemento. E os amus entre vós, como é que se gerem? Bom, os amus entre nós, eu acho que se gera quase de uma forma privada, singular. Ou seja, pá, nós podemos amuar individualmente, pá, mas depois temos noção que somos amigos já há muito tempo também, e bem de antes dos à toa, e que temos um projeto em mãos que é sério e que é grande. E não há assim nenhum amor que valha a pena dentro dos atores, não há assim grandes jangas, nem... Não há, eu acho que não há nenhum assunto que nos leva a amoar, assim, de uma forma grave. Acho que há aqueles pequenos amores, não é? E acabou o concerto e três estão cansados, mas há um que quer ficar para ir para a festa e não sei o quê. E nós, estamos três cansados, vais ter que ir. E o gajo, eu quero ficar. Pá, e amou ali um bocadinho, mas depois também vai para a cozinha e pronto. Ele sabe que é uma democracia e ganha sempre a maioria. Eu acho que temos regras estabelecidas. Assim... Involuntariamente estabelecemos regras entre nós e são respeitadas, e acho que isso é muito importante. Check, check, Beatriz, Catarina, bora! Na janela do terceiro andar, sei que alguém me está a espreitar. Vejo roupa por apanhar, vejo a luz à hora do jantar. Pois os cães a ladrar. E nela vejo o reflexo do mar. Vejo plantas por regar. E na rua vejo-te passar. Não sei quem és. Só sei que és a miúda do terceiro andar. Sei que me vês lá embaixo na rua a passar. Só quero ter uma campainha para poder tocar. Oh, oh, oh, oh, oh. Da janela do terceiro andar. Oh, só sei que és a miúda do terceiro andar. És a miúda do terceiro andar. Só sei que és a miúda do terceiro andar. O carteiro a passar com uma carta por entregar. Vejo que é para o terceiro andar e digo-lhe para esperar. Diz-me quem ela é. És a miúda do terceiro andar. Porta dez, e eu aqui sem poder tocar. Não sei quem és. Só sei que és a miúda do terceiro andar. Sei que me vês lá embaixo na rua a passar. Só quero ter uma campainha para poder tocar. Oh, oh, oh, oh, oh. Da janela do terceiro andar. Oh, oh, oh, oh. Só sei que és a miúda do terceiro andar. Não sei, não sei. num país que agora proliferam por aqui, não sei se bem se mal, mas eu também não estou a querer aqui fazer nenhum juízo de valor, programas de televisão para encontrar talentos, pelo menos é assim que se anunciam, porquê é que os atores não seguiram esse caminho? Sinceramente, nós até poderíamos ter pensado nisso, só que nem tivemos tempo, porque quando os atores surgiram, acho que os programas já estavam no ar, e depois quando os atores chegam à Universal, ainda não tinha surgido outro programa, entretanto, os atores surgem em setembro. Ah, e em setembro não está a haver nada, pelo menos no ano em que os atores surgem. Pai, de repente, em outubro, temos o convite da Universal, portanto, nem houve tempo para se pensar nisso. Nós também não tínhamos grandes ambições, nós simplesmente nos juntávamos para nos divertirmos, para tocar, para nos divertirmos. Foi quase um golpe de sorte. Agora há muito trabalho, atualmente há muito trabalho mesmo. Mas acho que inicialmente foi um golpe de sorte. Nem tivemos tempo de pensar em programas ou em formas de chegar onde estamos agora, não é? Pediste o meu tempo e eu dei. Nunca pensei que acabasse assim. Falámos por horas e eu achei que no fundo gostavas de mim. Quantas vezes duvidei dos teus sinais, quantas palavras errei em frases banais. Agora resta-me pedir-te um pouco mais, um pouco mais. Dá-me um pouco de sol, deixa-me ver o que a lua tem. Conta-me o que souberes, eu prometo saber se contares a alguém. Dá-me sal, dá-me mar, dá-me fogo para me queimar. Dá-me céu, dá-me terra, dá-me paz, dá-me guerra. Dá-me um pouco de sol. Diz-me agora, sim ou não, quantas palavras gastamos em vão, quantas promessas na ilusão, à luz do escuro, na solidão. Quantas vezes duvidei dos teus sinais, quantas palavras errei em frases banais. Agora resta-me pedir-te um pouco mais, um pouco mais. De sol, deixa-me ver o que a lua tem. Conta-me o que souberes, eu prometo saber se contares a alguém. Dá-me sal, dá-me mar, dá-me fogo para me queimar. Dá-me céu, dá-me terra, dá-me paz, dá-me guerra. Dá-me um pouco de sol. Dá-me um pouco de sol. Dá-me um pouco de sol. Deixa-me ver o que a lua tem. Conta-me o que souberes, eu prometo saber se contares a alguém. Dá-me sal, dá-me mar, dá-me fogo para me queimar. Dá-me céu, dá-me terra, dá-me paz, dá-me guerra, dá-me um pouco de sal. João, agradeço-lhe a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova. E foi uma conversa desassombrada. E houve uma altura aqui, a meio, e não quis deixar deixá-lo ir embora sem fazer essa referência, em que quis dizer que as coisas não são tão simples como parecem. E esse recado às vezes é importante para que as pessoas não desmotivem quando as coisas aparecem dificuldades, não é? Exato. Neste processo à toa, que tem um ano e pouco, enfim, mas de facto tem sido muitas portas a abrir-se, mas com mérito, portanto, dou-lhes os parabéns, mas têm de facto as coisas, têm mérito para o que isso tinha acontecido. Já houve momentos de desânimo? Pai, já houve alguns momentos de desânimo, alguns momentos em que nós pensamos, pá, isto agora está a correr um bocado mal, pá, e o que é que estamos assim meio perdidos, porque também não temos tanta experiência quanto isso, só que lá está aqui, agora vou ser um bocado piroso, espero que os meus colegas não ouçam isto, porque senão vou ser gozado e vou sofrer de bullying. Mas é pá, eu acho que entra a nossa força, a nossa amizade, e acho que aí nos apoiamos aos quatro, e estamos ali aos quatro e não só, porque há mais pessoas dentro do projeto, e acho que ali pá, aparece mesmo a força de todos, tipo, toda a gente está ali para se apoiar, tipo, ninguém quer ver o outro desanimado, e acabamos por todos juntos criar uma barreira quase de proteção. Pá, sei que me entendes. E depois também temos a sorte de, pá, como há esse espírito positivo e essa força e essa amizade, pá, facilmente se começa a trabalhar para mais coisas. Acho que, e aconteceu um bocado isso com o Falar a Dois e com a Distância, numa altura em que Falar a Dois está a ir um bocado abaixo, que pelos vistos acabou por nem ir, mas que nós achámos que estava a ir um bocado abaixo, surge uma distância que começa a atingir valores irrisórios para nós no YouTube. A distância está a caminho de 1 milhão, está a levar 50 mil visualizações por semana e está com 810 mil visualizações, salvo erro. Para nós é impressionante. As coisas vão aparecendo e conseguimos sempre ultrapassar tudo. Eu acho que há que manter o positivismo e sempre muito trabalho. Acho que o trabalho é essencial. May the force be with you, não é? Exatamente. E foi com este momento de Star Wars que terminámos a conversa com o João Direitinho. João, um abraço. Iremos estar atentos para saber o que é que vocês vão fazer. Volta e meia, iremos bater-vos à porta. E se não falarmos antes, falaremos seguramente quando vierem outras idades inquietas, outras idades que serão seguidas da absoluta. Um abraço. Uma idade mais avançada. Um grande abraço. Foi um prazer falar contigo. No lugar do meu irmão, lá em casa sou o rei dos mandatos. Posso ser também o moço dos recados. E posso ser também o moço dos recados. A minha irmã sai logo pela manhã, ninguém lhe põe a vista em cima. E para mim a alegria, o meu irmão vai sempre atrás. Lá em casa, entre a família, sou sempre o melhor rapaz. Lá em casa, entre a família, sou sempre o melhor rapaz. Ninguém me diz que não. E o colo da mãe é uma competição. O meu pai é o meu maior fã. Lá em casa sou o menino douro da mamã. Lá em casa sou o menino douro da mamã. E sou sempre eu a escolher o canal. A mim nunca ninguém me deixa só. E sou o único a receber trocos da avó. E sou o único a receber trocos da avó. De manhã não tenho horas para acordar, muito menos à noite para me deitar. A minha irmã insiste em roubar-me o lugar. O que é que vais fazer? Só podes estar a gozar. Mano, o que é que vais fazer? Só podes estar a gozar. Ninguém me diz que não. E o colo da mãe é uma competição. O meu pai é o meu maior fã. Lá em casa sou o menino touro da mamã. Lá em casa sou o menino touro da mamã. Lá em casa sou o menino touro da mamã.